Há uma coisa que eu quero dizer, mas as palavras às vezes somem no caminho. Eu só quero mostrar meu sentimento a você. Não há nada que eu já não tenha feito, desperdiçando todos os momentos por você. Eu acho que você deveria saber que eu sinto tanto. Você é minha dama, você é tudo que eu preciso de mais. Você é minha garota, você é tudo pelo qual estou vivendo. Você é minha dama, você é tudo que eu preciso de mais. Você é minha garota, você é tudo pelo qual estou vivendo. Não há jeito de resistir seus preciosos beijos. Garota, você me conquistou tanto que me mantém. Oh, oh, oh. Só digo que você me assustou, porque realmente eu amo você. E eu prometo amar você mais a cada dia. Até o amanhecer, meu amor.